A graça e a paz do Senhor sejam sobre todos nós. Graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos novamente juntos e celebrarmos ao Senhor e num culto tão aquecido, numa atmosfera tão abençoadora para todos nós. Graças a Deus que nenhuma só pessoa entre aqui como saia daqui como chegou, né? Mas saia animada, fortalecida, encorajada. Os tempos são difíceis. Precisamos de encorajamento, mas de encorajamento que vem de cima. Boa noite, meus irmãos aí da galeria. Tudo bem com vocês? Boa noite. Joia. Que bom. Antes da leitura, eu queria dizer, volta e meia, alguém está perguntando se a gente já escreveu alguma coisa. 10 anos atrás, mais ou menos, eu escrevi um livreto, um pequeno livro, que se chama Êxito ou Sucesso. Nós temos poucos livros desse. Ele é um livro bem apropriado para você dar de presente para uma pessoa não cristã, porque ele não é um livro de linguagem religiosa. É um livro que a pessoa vai sendo evangelizada sem perceber. Então, ele é um bom livro para a gente colocar. Nós temos pouca literatura evangelística, assim, que a gente pode dar. Geralmente, os nossos livros são livros de edificação, são livros escritos para nós. E, às vezes, queremos colocar uma mensagem nas mãos de uma pessoa de fora e temos poucas opções. Então, eu tenho alguns deles, poucos, mas tenho. E, no final, depois do nosso culto, eu vou estar lá atrás com alguns deles. Êxito ou sucesso. Confronto entre isso no contexto da palavra de Deus. Mesmo no ambiente da igreja hoje, no ambiente cristão, fala-se muito em sucesso. E muitas vezes um sucesso vendido por preço muito baixo, que não tem relação assim com o que a palavra de Deus chama de uma vida bem-sucedida. Estou vendo meu irmão Tiago ali, uma ovelha preciosa de muitos anos atrás, está nos visitando hoje. Levanta a mão aí para os meus irmãos te reconhecerem, né? Essa é a minha igreja hoje. Obrigado por estar aqui, Tiago. Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e foi perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem é que há de ir por nós? Disse eu: envia-me a mim. E então, disse ele, vai e diz a este povo e lhe dá um comissionamento. profeta Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. É impressionante como o nosso Deus é um Deus que se mostra. O Deus da fé cristã não é um Deus escondido. Nós não precisamos ficar desesperados na presença dele, pedindo que se revele a nós. É da sua natureza se mostrar, é da sua natureza se revelar, porque assim não fora, não tinha vindo pisar a cidade dos homens nos pés de um homem chamado Jesus. E uma coisa que nós precisamos resgatar também como povo de Deus é o sentido vocacional do povo de Deus. Desde que a igreja foi dividida entre clérigos e leigos, nos perdemos a referência de que todos nós nascemos para a glória de Deus, de que Deus precisa de uma comunidade missionária que perpassa muito além dos ministros ordenados, daqueles chamados para a liderança de funções específicas, que cada uma pessoa nascida de novo tem o selo do Cordeiro sobre a sua vida e está colocada neste mundo em missão. A única diferença é que Deus usa a sua vida de uma maneira diferente como usa a minha. A única diferença é que Deus precisa chegar a todos os estratos sociais e a todas as partes da terra. E jamais ele poderia conseguir fazer isso só através de pastores e líderes ordenados. Ele chega através do seu povo. Deus precisa estar na fábrica, influenciando nas estruturas sindicais do nosso país. Ele precisa estar no meio dos empresários, ele precisa estar no meio das forças armadas, ele precisa estar influenciando no ambiente que determina os rumos da economia do país. Ele precisa estar, e como precisa, estar resgatando a dignidade política dessa nação. Ele precisa. E ele não tem outros braços senão os seus. Ele não tem outra boca a não ser a sua. Não tem outras pernas para ir a não ser as suas próprias pernas. Ele não tem outra mente para pensar o reino dele. Ele pensa através da sua mente e da minha mente. Somos um povo chamado por Deus. Precisamos banir de uma vez para sempre essa consciência de que, esse foi chamado para missionário. E eu reconheço que nós, como igreja, temos contribuído para essa mentalidade errada, porque dificilmente a gente chama um estudante nosso, um jovem nosso, que acabou de se graduar em medicina, e o chamamos aqui e ordenamos ele, e pomos as mãos sobre a sua cabeça, e dizia, a sua comunidade de fé está enviando você ao mundo. Fazemos isso com quem vai para o seminário, fazemos isso com quem vai para a escola bíblica, então, ao agirmos assim, enfatizamos a diferença. Quando precisamos ter consciência de que não há nenhuma outra opção a qualquer pessoa salva, nascida de novo, a não ser servir ao Senhor de todo o coração, de acordo com os seus dons espirituais, com os seus talentos naturais, de acordo com os desafios de uma sociedade que está clamando por sinais do reino de Deus. Somos a comunidade da esperança. Somos a comunidade missionária. Provavelmente, se nós falharmos, se como deixarmos de ser comunidade da esperança para nos tornarmos comunidade do desespero, não haverá esperança para os que estão lá fora. Quero falar um pouco sobre isso hoje à noite, o confronto com o chamado divino. Para dizer que Deus está esperando de você uma tomada de posição. Que Deus está esperando de você uma resposta. Deus se basta a si mesmo. Deus poderia, numa fração de segundo, derramar um arrependimento coletivo sobre a terra por meio do poder do seu Espírito e a humanidade inteira, numa fração de segundos, sem a sua ajuda e sem a minha, independente de qualquer pregador, missionário, de qualquer parte do mundo, a humanidade inteira se curvaria e se dobraria e confessaria Jesus como Senhor. Ele tem poder para fazer isso. Sabe por que não faz? Primeiro, porque quer que o homem preserve o seu livre-arbítrio. A oportunidade de dizer sim ou dizer não a ele e ao seu projeto de vida. Deus não nos criou como robôs. Deus não nos criou como bonecos teleguiados a serviço dos caprichos dele. Deus criou o homem livre e quer que esse homem livremente opte e escolha por segui-lo e por servi-lo. Essa é uma razão porque ele não faz esse ato instantâneo de pôr a humanidade inteira de joelhos. E a outra é porque ele não precisa de você para nada, nem de mim. Mas ele decidiu precisar. Que coisa linda, né? Que prova de amor. Podia fazer tudo sem nós, mas resolveu fazer conosco. E por meio de nós, num gesto de amor, de acolhida, porque é nosso Pai. E um pai sempre é meio bobão com seus filhos. Os filhos são sempre os mais bonitos, os mais lindos, os que sabem fazer melhor as coisas. E é assim que Deus olha para nós. E é por isso que ele resolveu dizer, só faço com vocês. Podia fazer sem vocês, mas decido, escolho fazer com vocês e por meio de vocês. Deus é um eterno apaixonado pelo homem. Entretanto, é exatamente por causa do seu coração apaixonado que decidiu nos chamar para fazer parte da sua ação de implantar o reino e de permear todas as estruturas dos segmentos da sociedade com o poder da sua presença através do seu povo. Nosso Deus, repito, é um Deus que se mostra, não é um Deus escondido, ele é um Deus que tem prazer em se revelar. Você se dá conta, nós não somos budistas, islamistas, nada disso, eu já disse uma vez essa expressão, porque a fé cristã, não a igreja evangélica, a fé cristã é uma fé supracultural. Ela, onde cai a semente, ela prospera. Nunca eu pensaria, por exemplo, que o Brasil se tornaria um país islâmico. Porque o islamismo, o budismo, o confucionismo e todos os outros ismos, eles são infraculturais. Eles florescem num terreno limitado das suas identidades raciais, intelectuais, mas nunca floresceriam em todos os cantos da Terra. O nosso Deus é aquele em que lá na selva mais distante, onde o Evangelho nunca chegou, um primitivo pega um pedaço de pedra, põe lá em cima e dobra os joelhos e diz, Deus! Se ele não tiver a pedra, olha para a lua e fala, Deus! Olha para as estrelas, Deus! Olha para o sol, Deus! O homem foi feito por Deus e para Deus. E não descansa até que o encontre. Se não lhe derem o Deus verdadeiro, ele inventa um. Cria um para si mesmo. Mas sem Deus não vive. Não é verdade? Deus se mostra. É do prazer de Deus se revelar. E uma coisa que me marca muito na fé cristã é que a fé cristã tem endereço. Belém da Judéia não é uma cidade hipotética. Eu já estive lá. Israel não é um lugar que se diz que houve na antiguidade. Ele é um país, é um território. Ele tem governo, ele tem dimensões socioeconômicas, políticas. Deus tem endereço certo. Ele nasceu de um homem concreto, de uma mulher concreta, numa cultura concreta. E assim também quando você vê grandes manifestações de Deus, mesmo no Antigo Testamento, ele se refere a pessoas concretas. Aqui está mais uma manifestação concreta. No ano em que o rei Uzias morreu, é um rei da linhagem de Israel, ele está lá. A história fala desse rei. E então o fato aqui é identificado, é localizado historicamente para a gente saber não somente o que aconteceu, mas o que aconteceu num tempo que a história registra. E ele vai dizer isso, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, Deus se temporiza, Deus, ele está fora do tempo. Para Deus não existe o amanhã, nem o hoje, nem o ontem. E é isso que é a eternidade. Ele está fora do tempo. Mas eu nunca o entenderia fora do tempo. Eu nunca poderia me relacionar com ele, de filho para pai, se ele não entrasse no tempo. Porque eu ainda não estou na dimensão da eternidade. Então, o que é que ele faz? Deus se temporiza. Ele entra no tempo. Ele nasce lá no ano 1 da era cristã. Ele divide a história antes dele, depois dele. E aqui, mais uma vez, ele vem entrar na história. No ano da morte do rei Uzias, Isaías estava lá no templo e tem uma linguagem de um culto tremendo. Serafins para lá e para cá. A casa cheia de fumaça. Uma experiência tremenda que Isaías está vivendo. Mas isso acontece dentro da história, numa época que pode ser medida, numa época que pode ser descrita, numa época que pode ser rememorada e pode ser avaliada. O seu Deus não é um Deus do segredo, viu? Para falar uma palavra que está em moda. O seu Deus não é um Deus do segredo. O seu Deus nem é o Deus do oculto. Ele é o Deus do revelado. E uma palavra-chave para se referir a esse Deus, ele é o Deus da revelação. Deus estava em Cristo. Em segundo lugar, queridos, Deus quer se revelar ao ser humano não só de uma maneira genérica, não só de uma maneira total, e ele o faz também, mas ele tem proposto que ele quer ter com você uma relação pessoal. Nenhuma outra expressão de fé que está presente no mundo neste tempo é eminente relacional como o cristianismo. O cristianismo é um convite a relacionar-se com Deus. Esse Deus que criou você, a sua imagem e semelhança, já deixou você com a semente lá exatamente para que você não aguentasse viver sem ele, sem buscar relacionar-se com ele. E aqui, nessa experiência do profeta Isaías, Deus está mostrando que ele está disposto a se deter numa única pessoa para levar-lhe ao encontro com ele e para levar-lhe a uma experiência com ele. Olha o que Isaías diz. Neste ano da morte do rei Uzias, quando eu estava lá naquele templo, no meio daquele culto que foi um culto tremendo, ele diz: eu vi o Senhor. O chamado divino não nasce por um plano, não nasce por uma estratégia humana, mas tem, na visão do Deus vivo e santo, o seu ponto de partida. É impossível servir a um Deus que não se conhece. É impossível ter fé num Deus que é fora de mim e que comigo não se relaciona. É impossível que eu possa navegar nas águas da fé num Deus que é todo mistério e nunca me mostra a sua face. Por isso que muito tempo depois Jesus ia passar e dizer: quem vê a mim, vê o Pai. E agora Isaías está maravilhado com isso. Ele está tendo uma experiência pessoal com Deus. Ver o brilho da face de Deus e sair com o reflexo dele em seu rosto. É uma experiência íntima, pessoal, particular. E você está chamado a experimentá-la. Não é para uma casta privilegiada. Não é só para os sacerdotes ordenados. Ter na sua face o brilho do rosto de Deus é o projeto de Deus para a sua vida. E é o convite que ele faz a cada um de nós. Depois que essa experiência tremenda acontece, nós vamos ver no texto quais são as consequências de se ter uma visão genuína, verdadeira de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus não é o Deus do esconderijo. Ele é o Deus da revelação. Em segundo lugar, que ele está propondo a você um relacionamento pessoal com ele. Ele não quer ninguém vivendo na carona do outro. Ah, meu pai foi muito consagrado. Minha mãe fundou a igreja. Com isso tudo aí, você pode parar distante de Deus. Isso é bom e contribui, mas não decide nada. Você precisa ter sua experiência pessoal de encontro com Deus. Quais são as consequências de uma visão genuína de Deus por parte do homem? Quando o homem tem uma visão correta de quem Deus é, ele é inevitavelmente levado a ver-se a si mesmo, na sua condição extremamente limitada, de uma pessoa separada da graça de Deus. Queridos, a verdade é que ninguém tem uma visão correta de si mesmo antes que tenha uma visão de Deus, da sua santidade. Eu costumo dizer assim, eu acho que todos nós temos várias máscaras que usamos. Máscaras comportamentais dentro da sociedade, no contexto da família, e temos máscaras até no contexto da igreja. O homem frequentemente anda maquiado. Mas só há um diante de quem eu consigo ser completamente eu. Só há um diante de quem eu não preciso cuidar, pentear, maquiar, falsear, tentar parecer ser quem não sou, porque ele me ama incondicionalmente e ele não está interessado no meu desempenho. O seu foco é em quem eu sou, seu filho querido, amado do seu coração. Na presença dos outros, quase sempre a gente tem que fazer algum arranjo para ser aceito, para ser querido, para ser referido. Na presença dele, não. Você pode e deve chegar exatamente como você é. Um homem aqui, gênero humano. Um homem só começa a ter uma verdadeira percepção de quem ele é quando ele tem uma verdadeira compreensão de quem Deus é. Olha o que aconteceu por consequência da visão de Isaías. Ele teve a visão, ele ficou impactado, e que quando ele olhou para Deus, ele foi convencido da sua miséria. Isso acontece quando uma pessoa encontra Deus e tem a visão de Deus. E olha aqui o clamor dele. Parece uma palavra dolorida, parece uma palavra angustiada. Quando nós lemos aqui, a coisa é prosaica. Mas lá foi, diante da presença de Deus, tem misericórdia de mim? Eu sou um traste mesmo. Eu sou um homem de lábios impuros. Olha a consciência de pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. Nós diríamos hoje, eu não presto para nada. Nós diríamos hoje, eu não tenho jeito. Nós diríamos, eu sou um total fracasso. Eu sou uma total nulidade, Deus. E quando nós temos essa percepção de quem nós somos, acontece um segundo passo. Nós temos uma visão do mundo que nos cerca. É maravilhoso isso. Logo após fazer a confissão da sua miséria pessoal, Isaías tem a revelação do Espírito de Deus acerca do pecado corporativo. Não só do seu pecado individual, mas do pecado sistêmico, do pecado do mundo, da sociedade. E aí depois de dizer, tem misericórdia de mim, ele vai dizer, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Confessa não só o seu pecado pessoal, mas confessa a maldade nacional do povo a que pertence. Quando se tem uma visão genuína de Deus, primeiro tem-se uma visão da sua própria miséria. E em seguida, se tem uma visão do mundo em que vivemos, da sociedade que nos cerca. Ele diz, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou e vivo no meio de pecadores. A isto, queridos, damos o nome de confissão. Como é que Deus reage a um momento como esse? O homem chegou lá, maravilhado, embasbacado com a manifestação da glória de Deus naquele culto. Era serafim para lá, querubim para lá, todo mundo da corte celestial fazendo um momento de adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. E quando ele vê isso, ele cai com o rosto no chão. Confessa seu pecado, confessa o pecado do mundo em que vive. E qual é a reação de Deus a isso? Olha o coração do papai, como é que reage nisso. Eu não sei como você faz quando o seu filho chega e pede, papai, mamãe, me perdoa, eu sei que eu não devia ter feito aquilo, mas eu estou com medo de te dizer o que eu fiz. Você me perdoa? Dificilmente o coração de um pai e de uma mãe não derrete quando o filho chega realmente arrependido na presença dele. A gente é capaz de dizer, não foi nada não, filho, que isso? Não, perdoa, papai, eu não queria fazer de novo, mas eu fiz. E nós nos derretemos todos. Nosso Pai Celestial, que tem um coração muito mais amoroso do que o seu e que o meu, também estava assim. Quando ele ouviu a confissão de Isaías, a confissão pessoal e a confissão coletiva, o coração do Senhor derretia de emoção. E ele diz para ele assim, a resposta do Deus da graça, a confissão sincera do homem, um dos seres celestiais, serafim, raramente mencionado na Escritura. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai lá no meio do fogo que estava aceso e ele tira uma brasa do braseiro, como uma tenaz. E ele chega com a brasa, vai direto ao encontro de Isaías e toca os lábios dele com aquela brasa. Essa brasa viva, representando o sangue do Cordeiro, toca a boca de Isaías. Deus age segundo aquilo que você confessa. Isaías tinha confessado o quê? Lábios impuros. Por isso, a brasa foi tocar os seus lábios. Você tem purificação na sua vida de acordo com o pecado que você reconhece. Se você endurece o seu coração diante de Deus e não reconhece áreas da sua vida que precisam ser tratadas e restauradas, é muito difícil chegar à purificação. Mas aqui, a confissão dos pecados está relacionada à boca, à palavra. Sou um homem de lábios impuros. E a resposta de Deus, imediata, por meio do ser celestial, do serafim, é tocar os lábios e purificar o pecado dele. Toca a boca de Isaías. Interessante também é que Deus age aqui em duas dimensões. Em primeiro lugar, diz que a injustiça, a iniquidade foi tirada. Isso me lembra o texto de 1 João 1,9, que iria dizer, centenas de anos depois, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra diz, depois de tocar os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e foi perdoado o seu pecado. Portanto, uma restauração plena, completa. Não só do ato da palavra errada, mas da tendência de falar o que não deve e de pecar com a sua boca. Quantas vezes a gente chega, até mesmo num dia de ceia, a gente chega à presença de Deus e a gente fala assim, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas multidão e nenhum é a mesma coisa. Como é difícil para nós dar nome ao nosso pecado, né? Chegar na presença de Deus, Deus, eu tenho uma língua de trapo mesmo. Só o Senhor pode dar jeito nela. A semelhança de Isaías, eu peco com a boca, Senhor. Eu falo que não devo, eu fofoco, eu minto. Senhor, dá jeito na minha boca, porque nem eu estou aguentando ela mais. Eu tenho medo de cair na minha língua, se ela não poupa ninguém. Não é fácil chegar diante de Deus. Pai, a minha mente é podre. Senhor, graças a Deus pela sua misericórdia, eu não faço tudo que eu penso. Porque tem dias que a minha mente é uma pocilga. Aquele lugar onde ficam os porcos. É fácil fazer isso? É fácil chegar diante de Deus e dizer, Deus, perdoa o meu materialismo, Senhor. Eu nunca paro para reconhecer as bênçãos que o Senhor tem me dado. Eu estou sempre murmurando, ganho um pouco, moro mal, não tem, ninguém me ama, ninguém me quer. E deixa de reconhecer as bênçãos que Deus tem lhe dado. Não é fácil chegar para Deus e dizer, Deus, quebranta o meu orgulho, Deus. Eu sou orgulhoso demais. Eu sou muito presunçoso, Senhor. Dá jeito nisso, porque eu não estou aguentando. Não é fácil. Eu sou vaidoso. Eu sou orgulhoso. Eu faço acepção de pessoas, Senhor. Eu só me aproximo de quem tem posição. Eu só chego mais perto de amizade dentro da qual eu posso tirar vantagem. Os outros eu passo de largo. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tchau. Pecado para ser purificado pelo Senhor. Ele precisa ser confessado na sua extensão. Dê nome ao seu pecado. Não vá para a presença de Deus com essa história de perdoa a multidão dos meus pecados. Que isso não resolve o problema da sua vida. A obra está feita. Pecado confessado é pecado perdoado. E agora que Deus vai falar. Vocês percebem? Até agora Deus estava mudo. Não falou nada. Mandou o serafim, executou a tarefa, trouxe a brasa, tocou nos lábios. A iniquidade foi tirada, o pecado foi perdoado, mas Deus ainda não falou. Você não foi salvo para você mesmo. Não pense que a sua salvação é só uma obra da misericórdia de Deus. Ela é. Mas você foi salvo para alguma coisa. Você foi salvo com o objetivo: plantar o reino de Deus na face da terra. É para isso. Esse tem que ser o projeto central da sua vida. Projeto central da sua vida não pode ser comprar uma casa. Isso é muito pouco. É um mundo muito pequeno. Ah, o meu sonho maior é ter uma casa. Não tem nada errado em querer ter uma casa. É muito bom quando se pode ter. Mas isso não pode ser o projeto da sua vida. Isso não pode ser o sonho do seu coração. Ah, eu quero ser mestrado, doutorado, pós. Isso não pode ser a realização da sua vida. Isso é bom, é importante. Faça se puder. Mas não seja esse o seu sonho na vida. O sonho da minha vida tem que ser que ao chegar de novo na presença de Deus, Ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Isto é o projeto de vida de um homem e de uma mulher que viram a face de Deus. As outras coisas são secundárias. Podem e devem acontecer, mas não podem resumir o sonho da sua vida. Meu sonho é satisfazer o projeto de vida para o qual fui criado, para o qual fui salvo e para, pelo qual um dia vou estar, para sempre, na presença de Deus. Agora Deus fala. Deus não falou com ele assim: ah, foi bom que você confessou mesmo, que você tem sido um pilantrão, hein? Não. Deus não disse para ele assim: me dá um pouco mais de detalhes de qual é o problema da sua língua, que você falou que peca com a boca. É fofoca? É mentira? É o que mesmo? Deus não está com um caderno de notas. Deus não é um velho gordo e barbudo, senil, com um caderninho de notas para não esquecer os seus pecados. Ele tem coisa mais importante para fazer do que isso. Mas ele sabe tudo acerca de você, de quem você é. E agora, ele não chegou com conversa nenhuma sobre o que tinha acontecido. Ele ignora todo aquele primeiro momento de Isaías e diz: a quem enviarei? Quem é que há de ir por mim? Aqui hoje, ele diria, esta cidade linda, maravilhosa, onde eu me derramei e criei uma natureza que o mundo inteiro vem para enxergar, está precisando de nós. Quem é que vai? Quem é aqui essa noite que vai dizer: Senhor, conta comigo, meus projetos, meus bens, meus sonhos, Senhor, estabelece-os de modo que esta cidade te conheça. É para ti, Senhor, que eu quero viver. É para influenciar a sociedade dos meus dias e do meu tempo que eu quero estudar. Que eu quero ser de excelência na minha profissão. É para implantar o teu reino, o reino do Deus excelente, que eu quero ter coisas, que eu quero me preparar. Enfim, Senhor, eu estou aqui. Se tu precisas de alguém, conta comigo. Agora, parece que a gente faz o contrário. Durante o nosso tempo que os pais trazem na escola dominical, está tudo bem, depois a gente vai ficando adolescente, e daqui a pouco é muito legal, a igreja é uma bênção, e a gente, quando o jovem começa a se afastar um pouquinho, mas eu quero servir ao Senhor. Eu vou dedicar a minha vida a Deus. Aí daqui a pouco está namorando, agora eu preciso dar uma namoradinha, e a gente acha que Deus precisa ficar fora disso, e não precisa. Namorar com Deus presente é muito melhor, muito mais gostoso. Mas depois agora eu tenho que me preparar para o vestibular. Mas quando eu me formar, Eu vou me integrar à obra de Deus. Eu vou ser um médico, um advogado, um professor que vai fazer diferença. Aí quando você se forma, o mercado de trabalho está muito exigente. Está muito, você primeiro precisa firmar os fundamentos da sua atuação profissional. Depois disso, pastor, conte comigo, hein? Mas apareceu uma morena, uma loura no caminho e agora eu casei. O senhor sabe, os primeiros tempos, pastor, casamento, a gente tem muitos ajustes, muitas adaptações, mas logo, logo que nossa relação estiver estabilizada, nós tivermos já acabado de pagar toda essa loucura que a gente comprou sem poder, nós vamos nos oferecer para estar aí militando no reino. E aí a gente fica esperando, né? Puxa, agora tem essa igreja aqui, tem uma mocidade linda, maravilhosa. Eu fico imaginando esse pessoal todo se formando. Meu Deus do céu, que potencial, que riqueza. Aí, a gente queria tanto, pastor. Mas agora o senhor sabe, um nenê custa muito. Ele toma todo o nosso tempo, chora a noite inteira, senhor. Não... Espera um pouquinho, pastor. Logo, logo as crianças crescem. E a gente tem mais uma oportunidade. Com certeza, pastor, não desanime. Pastor já está senil esperando. Aí, depois que o nenê cresce, constitui família, e eu digo, um dia eu chego lá. Aí um dia você vem com 6 alças, 3 de cada lado, carregadinho aqui, por culto e memória. Passou a vida. E você cozinhou o projeto de Deus para você em banho-maria. Nunca ele foi uma prioridade para você. Você priorizou tudo antes dele. E, lamentavelmente, frustrou os planos do seu Deus. Por isso essa pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Não se pode ir por si mesmo ou sob qualquer outra motivação, a não ser a de ter sido por ele chamado. E ele chama a todos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem um chamado. Se você, de fato, não está aqui só de corpo presente, se você está aqui com convicção de por que está, você tem um chamado de Deus. Provavelmente você já perdeu muito tempo. Provavelmente alguns aqui têm menos vida pela frente do que já passou. Quando eu tinha 20 anos, eu achava legal o dia que fosse ter 40. Pessoa madura, né? Depois eu não gostei muito da ideia de que quando ia ter 80. Achei meio... Agora não posso jamais pensar em 120. Estou chegando na idade que não dá mais para dobrar. Querido, nós não sabemos nada acerca da nossa vida, do tempo de vida que temos. O melhor de tudo é tratar de viver aquele plano para o qual Deus nos salvou e nos chamou. O que que você vai fazer com a sua vida? De que forma você vai deixar que a história de Deus seja afetada, a história do reino de Deus, seja afetada porque você passou por aqui? De que forma você vai permitir que Deus opere nesta nação, nesta cidade, porque você está aqui e você pode fazer diferença onde Deus o colocou? Esse é o confronto ao qual nós todos chamados, somos chamados com Deus. Resenho para encerrar. Nosso Deus não é um Deus do secreto, do oculto. Ele é um Deus que tem prazer em se mostrar. Eu não preciso ficar rouco. Deus, fala comigo! Aí Deus, vê se ouve, que eu já estou falando há muito tempo. Surdo! Deus está sempre falando. Deus se revela por meio de uma experiência pessoal. Há um momento em que Ele quer ser só o seu Deus. Às vezes, quando eu estou lá na pequenez do meu tempo pessoal com Deus, eu digo, meu Deus, olha aqui, 2 cadeiras, uma para mim e outra para o Senhor do Universo. coisa maravilhosa. Tem tanta gente que jamais sentaria comigo. E ele se reserva para uma audiência privada comigo, nós dois. Ele faz a mesma coisa com você. Deus quer que você tenha uma experiência íntima e pessoal com Ele, para que você possa entender o plano dEle para você. Terceiro lugar, Deus se revela ao homem por meio dessa experiência, mas as consequências de ver a Deus fazem você alcançar duas experiências. A primeira é de você se ver como você é. É impossível você se conhecer e se ver na projeção correta sem ver a Deus. E a outra coisa é que Deus nos leva a ter a percepção do mundo em que nós estamos vivendo. Ai de mim, Senhor, sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, Senhor, eu vivo no meio de uma geração de impuros lábios. Confissão da maldade nacional, confissão do pecado individual e como Deus atua no perdão proporcional àquilo que confessamos, como a confissão de Isaías foi boca, o serafim aparece e pega a brasa e toca os seus lábios e a sua iniquidade é tirada e o seu pecado é coberto. A resposta de Deus à confissão sincera do homem, Deus sempre ouve a nossa confissão e o nosso coração quebrantado. E agora, então, terminamos com Deus falando. Até agora, não tinha falado nada. E quando fala, não fica pedindo a Isaías um relatório dos pormenores da sua natureza pecaminosa. Quando fala, diz, Isaías, vê se cria modos e anda comigo de uma vez, né? Para de choramingar, homem. Para de remorso. Entra no terreno do arrependimento. Remorso não muda a vida de ninguém, mas arrependimento muda. Prova arrependimento, Isaías. Eu estou precisando urgentemente de você. A quem é que eu vou enviar? Então, Isaías quebrantado diz, estou eu aqui, Senhor. Manda eu. Quantas vezes você ouviu uma cutucada de Deus para alguma coisa de envolvimento no reino dele na terra? Você falou, quem sabe aquele lá que eu conheço? Quem sabe o meu irmão? Moisés tentou fazer de tudo. Moisés até ficou gago. Falou, eu que queria muito. Mas sou pesado de língua. Aí queria o irmão fosse a boca dele. Vamos lá, Arão fala, eu penso. Como a gente gosta, né, de empurrar para os outros. Dizer, puxa, que bênção aquele irmão que agora resolveu se dedicar ao santo ministério. É muito bom isso. Que bom que alguns são chamados para isso. Mas começa a pensar que você tem um chamado da parte de Deus. E que ele revela a sua caminhada pessoal com Deus. Quero concluir. Essa noite, Deus quer fazer uma obra. Uma boa notícia para você, Deus está chamando a todos. Eu nem posso fazer um apelo, porque se fosse mesmo para fazer, vocês todos tinham que vir aqui para frente. Essa noite, Deus quer que se levantem aqui pessoas que recebem em suas faces o brilho do rosto do Deus vivo. Será que há esperança para essa cidade? Será que há esperança para esse país que, infelizmente, anda vivendo um momento muito difícil da sua história? Será que, a partir do seu povo, Deus pode efetivar um mover profético nesta nação que nos tire da incredulidade, que nos tire do poço da corrupção, que pare de espoliar as nossas riquezas naturais, que traga vida a essa terra machucada? Vocês creem que Deus pode? Mas Ele só pode por meio de mim, por meio de você e por meio de nós. Não basta a gente orar de um modo respeitoso, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Enquanto este reino não vier à sua vida, enquanto a vontade de Deus não for feita na sua vida, essa oração não poderá ser concretizada. Começa por você, começa por mim. Venha o reino dele essa noite nas nossas vidas. Seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, para a honra e para a glória do Senhor. Se essa palavra toca seu coração essa noite, se você reconhece que você não tem levado a sério o projeto de Deus para a sua vida, se você reconhece que você tem posto carreira, profissão, casamento, compra da casa própria ou qualquer outra coisa diante dele, antes dele, melhor dizendo, é com você essa palavra. Se você já viveu mais da metade da sua vida e não se engajou num projeto de cristianizar essa cidade, essa palavra é para você. Mas eu só quero que você fique de pé para mim orar por você. Você sente que Deus está falando com você essa noite? Ninguém precisa levantar para agradar qualquer pessoa. Esse é um problema entre você e Deus. Mas se realmente você pode dizer, Deus, estou ouvindo, hein? Eu estou ouvindo, Senhor. Eu quero que ao se colocar de pé, seja isso que você diz para Deus, Senhor, eu estou ouvindo. E então, que você diga como Isaías disse no passado, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, não importa com que idade você está. Não importa o que você tem de cultura, de formação, não importa. Para dispor-se para Deus, a gente não precisa senão um ato da nossa vontade. Eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. Envia-me a mim. Curve a sua cabeça por um momento. Considere esta palavra no seu coração. Se você pode, de sã consciência, olhando nos olhos do seu Senhor, dizer, esta palavra é para mim, esqueça dos outros. Você pode dizer, isso aí é comigo. Aí então eu quero que vocês lentamente vão se pondo de pé nos seus lugares, para que nós possamos orar pelas suas vidas, para que não haja perca de nenhum único dia mais, mas para que a glória de Deus os alcance e que Deus não seja um Deus frustrado em relação à sua vida, ele seja um Deus que se alegra ao ver você perfeitamente enquadrado no sonho dele. Você não tem que pedir que Deus sonhe os seus sonhos. Você tem que aprender a sonhar os sonhos de Deus. Aqueles com os quais e pelos quais Ele criou você. Em oração, diga isso ao Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Manda eu, Senhor. Conta comigo, Senhor. Fale do seu jeito para Ele. Certeza de que quando nós nascemos, o Senhor tinha um propósito, o Senhor tinha uma expectativa em relação à minha vida e à vida de cada ser humano. Eu peço, Pai, que a palavra dessa noite possa ter caído tão poderosamente sobre a vida dos meus irmãos, de tal forma nós possamos entender de que não podemos nos contentar em passar pela vida, mas sim descobrir por que nascemos, com que finalidade fomos salvos. Dá-nos a bênção nessa noite, Pai, e principalmente para esses queridos que estão em pé, de eles poderem olhar agora para o resto dos seus dias com uma outra visão, um outro desejo de se doar, de se deixar gastar, de administrar cada dia de tal forma que te agradem por causa do teu chamado. Pai, que esteja aqui nesse local homens e mulheres que possam de fato, Senhor Deus, dar a sua contribuição para o teu projeto de alcançar, Senhor Deus, esta cidade, essa nação. Que eles sejam surpreendidos, Senhor Deus, pela capacitação espiritual que o Senhor pode dar para eles, que o Senhor quer dar para eles, para que aonde eles estejam, quer como professores, quer como pessoas que trabalham em repartições públicas, professores, advogados, médicos, eles estejam ali, entendendo que além da profissão, além do seu papel na sociedade, são homens e mulheres que têm uma missão por causa de um chamado. Que a tua bênção venha sobre essas pessoas. Oramos no nome de teu filho. Amém. Vamos ficar todos.